Caramba, Cast está começando mais um querido sensacional Caramba Cast, isso mesmo. Bom galera, começar o nosso querido Caramba, vamos apresentar a galera que está conosco hoje aqui, sim. Por favor, Tute! Olá galera, mais um caralho, 70 carambas, moleque. Nunca imaginei que chegaria tão longe. Eu juro que pensei que você tinha confundido o nome do cara da série, Caralho Cast. Bicho. Porque você assim, mais um Caralho Cast. Mais um Caralho Cast. Que é isso, mano? Um Caralho Cast, mano, meu Deus. Meu Deus. Mas enfim, mas enfim. E também Rafa. Aí, galera, mais um Caralho Cast. Caralho Cast, eu tô com... E também aqui conosco, Emily! E aí, galera, mais um Caramba Cast. Não tem... é Caramba Cast! É Caralho Cast, caralho. Jaider, começa de novo. Sério, fala no Caralho Cast. Isso. E... Caralho Cast, caralho. Eita. Muito louco. 70, já é uma pessoa idosa já. Já tá na terceira idade, caramba. Já tá. É isso aí. Isso. E também Gegel aqui conosco. Alô! E aí, tudo bem? E Matheus aqui conosco também. Pois é, como sempre, sendo deixado por último, que eu sou negro e pobre. Mas enfim, esse aí, mais um Caramba Cast, ou se preferir Caralho Cast, a pedido de alguns. E é isso aí, é nóis e... Complexado é um pouco a criança é, né? Começa essa porra, é tudo culpa de vocês. É, imagina um preto fazendo alguma coisa. Imagina um cara de 2 metros. Imagina um cara de 2 metros de altura jogando basquete. Isso. Pelo amor de Deus, nada a ver, nada a ver. Isso. Imagina um preto jogando basquete também. Ah. Pelo amor de Deus. E galera, isso mesmo, vamos para os nossos queridos comentários. Bom, o primeiro comentário aqui é da Eliane. A Eliane falou: meu dedinho. Mas ela falou aqui: poxa, que referência de mulher. Não, calma aí que eu tenho que mudar a expressão dela. Ela falou assim: poxa, que referência de mulher tu tá tendo pra achar que TPM é assim? KKKKK, praticamente a noiva de Chuck. A gente tava falando da TPM das... Mas cara, porra, é porque você não vê uma mulher com... É porque você é uma mulher. Você vê do seu lado. Agora vê do lado que está sendo as pessoas sendo agredidas, que você vai ver como é esse lado noivo do Chuck aí do... Da TPM aí, mas enfim. Mas a gente também tava falando da TPM da noiva do Chuck, que é a Emily, né, no caso. Isso. Pela altura e pela cara. Sacanagem, não, só é. Faltou o check. Tadinha, cara. E a noiva também, mas hein? E ela falou aqui também: muitas mulheres mentem sobre violência doméstica porque são coagidas por seu companheiro. Muitas que denunciam mesmo depois da Lei Maria da Penha são assassinadas ou continuam a resolver agressão sem resolução do problema. Mas. Hã? Não, pode diga. Não, eu quero dar minha opinião nessa parada assim. É que tipo assim, se seu marido te bate e você quer denunciar ele, sai de casa. É, tipo, você não vai denunciar um cara e vai pra mesma casa onde você denunciou o cara. Tipo, é meio que... Alguma novidade, vadia? Ah não, te denunciei hoje na delegacia, já que você me bate. Ah não, beleza, pá, na tua cabeça, filha da puta. É meio que tosco, você tem que denunciar aí, porra, vai pra casa da sua mãe, casa da sua irmã, alguma coisa do caralho. Isso. É, mas enfim. Bom, próximo comentário? Próximo comentário é do João. Mas qual dele será que é? Você não sabe e nunca saberá. Mas o João falou: fala galera, muito foda esse cast. Mas espera aí, que história é essa de Lei João da Penha? Já basta João Cast, né, galera? KK, abraços. Isso aí, cara, abraço. Já basta o João Cast pra gente. Isso aí. Isso aí. Isso. E galera, valeu pelos comentários. Não se esqueça de comentar, porque agora temos um layout novo, isso mesmo. Clica em comentar aqui embaixo agora, está bem legalzinho. Você clica lá, comenta. Aqui do lado tem um botãozinho de curtir. Isso, você curte, vai estar curtindo o nosso caramba no Facebook. Tem também o de twittar, o caramba. E tem também o do Google Plus, que ninguém usa esse. Esse novo Orkut, digamos assim. Mas que tal o link aí também para você clicar aí e compartilhar lá, beleza? Então não se esqueça, curta, comente e tweet. Thank you, Twitter. Tweet, retweet, da reply eu vou te dar. Isso, agora antes de começar o nosso cast, uma pessoa faltou nesse cast, faltou no outro cast passado aí também, que foi o Rafa. Rafa, comente sobre o cast. Olha, cara, eu tenho algumas coisas para falar, porque o Jaider, eu odeio ser censurado, velho. Eu faço essa porra do jornalismo, faço jornalismo e toda vez o Jaider me censura, velho. A política da empresa sempre tá me censurando, velho. Tá errado isso aí. Não, brincadeira, galera. O Jaider é um ótimo chefe, né, Jaider? Ele sabe onde eu moro. Então, eu falei... Gente, eu vim falar sobre a tampa do vaso, velho. Porque essa parada, principalmente quando você namora, velho, você não pode... deixar a tampa do vaso levantada quando você vai na casa do seu namorado, quer fazer educação. Então, tem uma pergunta para as mulheres. Por que que o homem tem que abaixar a tampa do vaso e vocês não podem abaixar a porra da tampa do vaso? Tá, tudo bem que lambrecar lá a parada, mijar em tudo é paia mesmo. Mas agora, abaixar a tampa do vaso, vocês também podem abaixar, véio, sério. Sério, tipo, as pessoas até ficam assim, ó. Olha lá, a tampa do vaso ficou levantada. Não serve pra casar, idiota. Vadinho. Pô, como é, velho? Sério. A questão é que eu tinha que defender as mulheres, então... Eu tive que falar aquelas coisas, mas... Nessa questão de abaixar a tampa do vaso, é verdade. O que custa abaixar uma tampa do vaso? Não, sim, por isso que eu falo. Eu sempre abaixo, mas o que custa vocês abaixarem também? Abaixando as tampas. Abaixa e abaixa. Isso aí. É um assunto muito, muito complexo. Muito delicado. Então, enfim, é só isso. E quando a mulher tá perdendo uma discussão, ela sempre apela pra chantagem emocional. Sempre. E você sempre vai terminar... Sexo. Você sempre terminará pedindo desculpas pra mulher, né? Na discussão. Já ia falar descrição, que bonito, né, gente? Isso. E também o Matheus também faltou, galera. Eu estava sem internet na outra, que ele faltou também. Porque ele foi ver filme. Pra você ver como a pessoa é ligada no cara. Mas enfim, Matheus, comente também. Eu fui ver filme, foi a dos mitos do rock. Que eu não tava aqui, porque eu fui ver a pré-série do Harry Potter numa quinta-feira. Porque essa corja de incompetentes não tava aqui na quarta-feira, no dia programado pra gravar o caramba. O que eu posso fazer? Isso, no dia que você ficou sem internet. Ah, isso aí é gordice da minha mãe, com o povo da net, que é tudo gordo. E é isso aí. Tu tá explicado a falta do Matheus. Pretendo não falhar novamente. Isso. Bom, mas... Pois é, porque a sua cota por aqui já tá se esgotando, aqui. O cara. Tá vendo? Uma próxima vinheta que nunca vem nessa porra. Mas eu fundo as paradas aqui, meu irmão. Eu sou o fundador, você é só o convidado, meu irmão. Desculpe. É brincadeira. Você sabe que o meu único motivo de estar aqui é porque você não tem mais o que fazer. É por isso. Bom, isso mesmo. Então foi esclarecidas as faltas dos carambas aqui então pela galera. Mas enfim, então vamos para o nosso querido tema. Nosso tema que é o tema mais épico do caramba até agora, que foi repetido 3 vezes, isso é a 4ª repetição. Por que será, né, galera? O que será? Por quê? Eu sei que vocês odeiam esse tema, tô ligado. Porque, não, é sério, porque já é a quarta vez que a gente vai falar dele, que é o Eu Odeio. Sim, porque as pessoas desse caramba são revoltadas, já gravamos 3 Eu Odeios. E ainda não cansamos. Não cansamos de tanto ódio. Tanto ódio nesse coração, que resolvemos gravar o Eu Odeio 4. E não poderes deixar de lado a pessoa mais revoltada desse caramba que irá iniciar o cast. Por favor, Tute, inicie o cast. Porra, você fala que eu sou a pessoa mais revoltada. Hoje eu tô com tanto sono, tô numa paz de espírito. Mas sempre tem aquelas coisas no dia a dia que deixa a gente puto, cara. Tipo, eu, pra ir pro colégio, eu tô pegando ônibus. E nem demora tanto assim, porque o colégio é perto. Mas mesmo assim, eu tenho que pegar ônibus, porque andando não rola, né, gente? E aí, tipo, tudo beleza, tudo muito legal. Mas na volta é um engarrafamento do cacete. E eu detesto pegar ônibus pensando por esse lado. Porque todo mundo no ônibus tem uma filosofia de não me toque. E tipo, caralho, é... Tá ligado? Tipo, a pessoa tá pendurada naquela barrinha do ônibus, tá ligado? Fazendo pole dance lá, porque o ônibus não para de se mexer. E aí você encosta nela, ela olha pra você, puta, tipo, como se você tivesse... Como se você fosse a pessoa mais errada do mundo. E aí, tipo, tem umas pessoas que me dão a explicação de, tipo, ah, sabe-se lá por onde a pessoa passou, eu tenho nojo. Ah, claro, porque, tipo, todo mundo, as pessoas passam em lixo tóxico e vêm encostar em você, né, amigo? Sério mesmo, vamos tomar no cu, na moral. Menos nojo, porque se você tá no ônibus, você vai encostar nas pessoas, então não me odeiem por encostar em você. Sabe o que eu odeio em ônibus, cara? Quê? Aquela coisa mais épica, tipo, aquela coisa mais comum que existe nos ônibus, que são aquelas porra daqueles mano de boné pra frente. É isso que eu ia falar. Com o celular na porra do ombro, na porra da mão, na porra do bolso da camiseta, velho. Eu acho que eu sou abençoado. Ouvindo, é o pente. As novinhas vêm sentando e amassando a latinha quando não é. Amassando. Cara. Pega esse celular, velho, enfia no meio do seu cu, filho de uma puta. Por favor, tá bom? Obrigado. Cara, eu acho que eu sou abençoado, porque, sério, tem tipo mais de um ano que eu não pego um ônibus com filha da putinha de Alec Fu. Sério. Pra falar a verdade, velho, faz tipo quase um ano que eu tirei carteira, então faz tipo um ano que eu não ando de ônibus, beijos. Chupa, sociedade! Seus lixos que anda de ônibus. Que pega metrô. Que anda de transporte do governo. Gegel tirou carteira, moleque. Foda-se o mundo. Tipo isso, cara. Tipo isso. Não, olha só. Agora falar. É porque esse negócio de celular, cara. Sério mesmo. Isso daí é ultrapassado. A parada agora é tipo, todo mundo odeia o Chris e som assim no ombro, tá ligado? Assim, ó. Só que eles conseguiram uma caixinha de som sinistra que ela acopla no celular e vira uma parada muito gigante e fica tocando. Tipo, som na bicicleta, tá ligado? Som na bicicleta. Véi, agora, eu peguei um ponto 3 esses dias, sei lá, qualquer um. Não acho que não era ponto 3, não. Acho que foi Comercial Sul e Norte, que é uma rua daqui de Brasília. E aí, velho, tinha som no ônibus. E era o dono do ônibus mesmo, sabe? Do motorista. E ele tava lá mexendo, velho. E eu entrei no ônibus e tava tocando lá. Sério, juro, velho. Eu acho que foi uma tática pra combater a galera, velho. Tenho certeza. Aí eu botei aqueles fones que entram no seu cérebro, saca? Fica vibrando, saca? Quando você toca a música, ele chacoalha todos os seus neurônios. Que tem a borrachinha. Então, eu botei no famoso estuprador de ouvido. Não, velho, agora falando sério, lembrando dessas minhas aventuras de ônibus. Eu lembro que, tipo, nessa minha vida de motorista, eu peguei ônibus um dia desses. E aí eu fui, tipo, 8 horas da manhã, 7 e meia da manhã. Eu subi no ônibus e tava tocando El Chan no Havaí. Ô Bahia, ai, ai, ai, El Chan no Havaí. Depois passou pras músicas do Terra Samba. Vocês lembram o que é Terra Samba, velho? Ah, Terra Samba é legal, cara. Eu gosto de ver. Cala a boca, o que é esse cara? Velho, faz um tempo que eu, tipo... Faz muito tempo que eu não ouço Terra Samba ou El Chan. Tipo, a minha adolescência, dos 12 aos 15 anos, veio na minha cabeça de quando as minhas primas, que só tem um primo, saca? Iam lá em casa e começavam a ouvir essas músicas e dançar, cara. Em cima véio, de tipo, você, né, velho? Em cima de mim não, cara. E aí, eu mandei mensagem pra todo mundo falando, véi, eu estou acordando ao som de Terra Samba. E aí todo mundo acordou ao som de Terra Samba junto comigo. É selva do cara de mão pra cá, cara, mas, tipo, agora vamos descer do ônibus e vamos lembrar também de como é andar numa rua, né, numa calçada. Que eu já comentei isso algumas vezes, mas eu não canso de comentar, cara. Eu acho que tem algumas pessoas que tem que ter um curso intensivo de como andar na rua. Porque as pessoas acham que elas estão num palanque, num... Como é que é o nome da parada, porra? Palco. Não é num palco, era uma parada de... Passarela. Uma passarela. Ela tão desfilando, vai tomar no cu, meu irmão. Na moral, cara, ninguém quer ver tua bunda rebolando pra lá e pra cá, não. Só quero que você ande e saia da minha frente, filha da puta. Que isso, senhor Jesus. É muito Nossa, ótimo não, uma pessoa só, não. Gente. Faz a obra. Não, depois quando eu falo que o Tuti é a pessoa mais revoltada desse caramba, ele... Não, que isso, eu tô calmo. Eu tô... Que isso, meu jovem? Eu tô calmo, cara, calmo. Vamos procurar Jesus. Mas tem umas paradas, agora. Tipo... Porra, cara, sério, tipo... A tua mãe não te ensinou a andar na rua, cara? Que saco. Porra, minha mãe falou, ó, anda rápido, porque tem gente que tá com pressa, então... E também dá espaço pras pessoas passarem. Porra, tem gente que não entende isso. Saca? E fica, porra, fechando você, tomar no cu. Não devia sair pra rua, né? Eu só me estresso. Sabe, principalmente as velhas, sabe. Né? As velhas adoram ficar na sua frente. Preconceito é eu. Elas fazem complô. Não, mas o pior é que é verdade, elas fazem complô. Tipo, elas devem ter uma associação secreta das velhinhas pra atrapalhar a passagem da gente, velho. E é sempre quando a gente tá mais atrasado. Né? A S. Faz isso. Associação Secreta das Velhinhas. Filhas da puta. Controlam a passagem tá da gente. Tá na hora de elas morrerem, né? Tá bom, filho. Sério, cara, tipo, a pessoa já tá pra morrer e ela quer sair na rua pra quê? Velho, morre em casa, que saco. Casa, tranquilo, velho. Meu Deus! Meu Deus. Muito ódio numa pessoa só. Não. Eu odeio, velho. Eu odeio as pessoas que defendem a porra dos programinhas. Lá na. Tava na. Minha matéria de legislação e ética, aí o professor veio falar que era ética. Não sei o que, no jornalismo ético, aí de repente começou a falar do Datena. Aí a menina falou, mas eu gosto do Datena. O Datena é legal demais. Não, mas Datena... Eu quero imagens. Ah, cala a boca vocês, mano. Datena sério. É Datena, não, é sério. A única coisa que eu tive pra comentar foi Comandante Hamilton, só, velho. Imagens com Comandante Hamilton, pois não, Comandante Hamilton! Que a única coisa que você se aproveita desse é Datena é muito estranho, velho. Não curto ele. E aí as pessoas defendem. Eles defendem com unhas e dentes, saca? Ofendeu a Red Record, ofendeu a vida deles, velho. E odeio essas pessoas que se apegam muito a essas coisas, saca? Que se você falar mal... Tipo essas pessoas que se apaixonam demais por bandas, por qualquer coisa, e que você fala mal das coisas e a pessoa vai lá e fala NUNCA MAIS FALA COMIGO! Qualquer Star tipo de fanatismo é uma doença. Se você é fanático por alguma coisa, solução pra isso, suicídio. Se atira do 10º andar, eu recomendo. Gente, é muito ódio. Odeio gente fanática. Se é fanático pelo Datena... Você atira do 10º andar. Você é fanático pro Restart? Você atira do 10º andar. Você é fanático pelo Caramba Cast? Você atira do 10º andar gritando o nosso link. Caramba! Você é fanático pelo Caramba Cast? Espalha pros amigos antes de se suicidar. Se você é fanático pelo Restart, faz que nem o fã do John Lennon. Dá um tiro na cabeça do Pelanza e aí vai... Achando que é você, isso aí. Velho, nossa, eu espero muito que algum dia uma criança colorida pense, não, eu sou o Pelanza. Vai lá e mata o Pelanza. Isso aí, assim... É, pena que não vai acontecer. É, acho que, não, que nem ninguém é doido o suficiente pra achar que é o Pelanza. Sacanagem. Não, mas... sabe o que eu odeio, velho? Eu odeio essa geração filha da puta de hoje. Que, velho, teve uma notícia que saiu que eu fiquei muito puto, velho. Eu só não xinguei muito na porra do Twitter, porque eu não sei, velho. Porque eu fiquei xingando aqui mesmo, pra frente do monitor. Consideraram Green Day a melhor banda do punk. Que merda é essa? À frente de Ramones, Sex Pistols, vai se fuder, de The Clash, velho. Como assim? Green Day é punk desde quando, velho? Desde que eles pintam os olhos deles. Não, pô, eu vou colocar minha gravata aqui. Né? Você tem a votação. Tem Sex Pistols, The Clash, Ramones. É, os percussores. Quem ganha? Green Day, que porra é essa? O Ramones é o principal, velho. Ramones que é punk de verdade. Véi, punk que é punk come a mãe no tanque. E vai preso por estupro e pederastia e atentado. Foda-se, mas é punk, não fica passando lapisinho no olho, colocando cabelinho pra cima, usando uma gravata com skate na mão, falando que é punk, filha da puta. Ele fala, 1, 2, 3, go. Blitzkrieg, pop. Meu colega chama Ramon. Deixa. Se fossem dois, aí podia chamar ele de Ramones. Se fosse Ramon, Rafa e suas piadas. Ah, gente, vocês não seriam tão felizes se eu não estivesse aqui. Com certeza. Não é, Gegé? O Gegé vai me defender, né, Gegé? Não. Não! Hein? É que nem o Renatão falou, ó. Quem usa gravata é rebelde, velho. É verdade. E eu quando vou nas festas de 15 anos e casamentos também. Ah, eu não uso gravata em festa de 15 anos, não. Acho inútil. Gravata é inútil. Gravata é uma parada inútil, né, gente? Odeio gravata. É, eu acho gravata uma parada muito inútil. Legal. Eu acho uma gravata legal. Pra quê? Por quê? Acho legal. Eu acho legal. Eu posso achar legal. Você acha Chaves legal, velho? Eu velho! Gravata... Tá bom, Gegel, Gegel. Gegel. É legal, gravata é legal. Alguém me diz uma coisa, tipo, alguém alguma vez na vida já usou uma cartola sem ser pra uma fantasia ou pra ser mágico? Cara, não, mas pô, é o meu sonho, sonho. O meu sonho, era usar uma cartola, não, véio. O meu sonho é usar uma cartola, mas eu tenho que ter, sei lá, estilo suficiente pra isso. É isso. Usar uma cartola com mais cachimbo junto com uma bengala na mão. E um monóculo. É, velho. Não, eu tenho que ser rico. Tipo Policarpo de Quaresma, tá ligado? É. Tem que ter, tipo, ser mais rico que o cara da Apple, velho. Você tem que ser famoso por ser estranho, aí você pode usar uma cartola. Ah, velho. Nego tá saindo que nem pavão nas ruas, um dia eu vou comprar uma cartola. Uma cartola é caro pra caralho, moleque. Vocês não sei, velho. Não, faz igual a Slash. Entrou numa loja, pegou a cartola e saiu com a cartola. É claro, porque cometer crime. E por isso virou símbolo pra ele a cartola. Assim que se faz, assim que se dá, não. A cartola? Te quero tanto. Na verdade, eu até queria uma cartola ou qualquer tipo de chapéu que coubesse na minha cabeça. Eu tenho uma cabeça muito grande, velho. Nada cabe na minha cabeça. Ele tem que fazer a cartola por encomenda, né, velho? É, velho. É isso, velho. Outra coisa. Cartola pro boneco de Olinda. Outra coisa que eu odeio, velho, é ter essa cabeça grande que eu tenho. Porra. Uma coisa que eu não entendo, velho, é publicidade sem sentido, saca? Tipo boneco de posto. Velho, uma coisa que eu não entendo... Tem um boneco fazendo aquela cobrinha lá, não tem sentido nenhum, velho. Não, cara. Não. Sabe o que é sem sentido? É a gosto. É o mês mais bizarro. Porque tem posto de gasolina que tá com banderola de festa junina e boneco de posto do Papai Noel. Tudo junto. Papai Noel de agosto, né? Eu acho que você tá errado, hein? Ué, a festa de Santo Agostinho. Sério mesmo, Rafa? Sério mesmo? É sério isso? Gente, mas é impressionante. Ele consegue fazer uma pior que a outra. Irmão, é muito talento. Você tem uma carreira pela frente no show do Tom, galera. Compreende. Seu lugar no Zorro Total tá garantido. Praça, o mesmo banco. Quando? Fome você não passa, tá bom, Rafa? Exatamente. Seu lugar no Zorro Total tá garantido. Exato, meu filho. Vocês podem ficar maiando de mim, mas quando eu tiver uma casa gigante lá e vocês ficarem aí tendo que pagar aluguel, eu não posso fazer nada pra vocês. E quando você sair na rua, as pessoas cuspirem em você. É, quando você sair na rua, as pessoas falam, olha lá, o cara da Zorra Total, nego. Aí pelo menos quem? Eu sou. Fazer uma zoeira na vida dele! Tipo, um monte de galera com tocha, assim, né? Com porcados querendo te caçar. Meu Deus. É uma parada que eu odeio também. Eu odeio muito isso, cara. Que nego tem preconceito com Zorra Total, show do Tom, mas no fundo todo mundo acha engraçado, cara. Não tem jeito. Quê? Todo mundo acha show do Tom, Zorra Total, melhor do Brasil. Todo mundo não, acha. Não, Zorra Total, acho que da última vez que eu assisti, que deve ter sem Zorra, acho que mais de um ano. Eu ainda ri em algum dos quadros lá. Agora, show do Tom é fuleiragem, velho. Porra, eu rio. Show do Tom é fuleiragem. Eu rio com a Praça é Nossa, cara, porra. Não, a Praça é Nossa, eu rio muito. A Praça muito. É Nossa é hilário, cara. A Praça é Nossa é muito bom. A Praça show é Nossa vai tomar no cu de você. Não. Não, a Praça é Nossa tem quadros sem graça pra caralho. Mas tem uns foda, velho. Tem uns fodas. Já eu vou assistir. Porra, o filho do Carlos Alberto, que faz o cara do APP. Incrível. Ah, o... É, velho. É muito bom. Sério mesmo. Esse cara é muito talentoso, velho. Meu o Marcelo, caralho, cara. Sério, genialidades do humor brasileiro, cara. Oh. Agora a Globo também é sacanageira, né? Vou falar com sacanageira. É tipo, botou o Serginho na Zorra Total. O povo que faz Zorra Total já não é engraçado. Aí bota Serginho, ex-BBB, velho, gay. O que ele tem de engraçado? Porque ele fala louca, é isso? O que tem a ver de ser gay? Preconceituosa de merda. Porra, a Emily é foda, né, cara? Emily é lésbica, bissexual, mas respeito. Pode. Caralho, isso. Como não, é meio fechado. O que ele quis dizer é porque pra você fazer humor, você precisa ser engraçado. Porra, mas falar a louca não transforma. Pra Globo, cara, pra você fazer humor, você tem que ser um estereótipo. É isso que eu odeio também. Eu odeio estereótipos. Eu acho que estereótipos devem morrer na mente das pessoas, porque estereótipo está nos olhos de quem vê, da população que acaba criando isso. Tipo, cada um pode ter seu estereótipo, criar seu estereótipo sobre alguma coisa. Tipo, eu acho que pessoas que gostam de assistir aquelas paradas de joia às 4 da manhã não são pessoas que você deve confiar. Esse é o meu estereótipo. Eu gosto de assistir aquilo de vez em quando. E o canal rural também. Canal do Boi. Caralho, o canal do Boi irrita muito. Eu odeio o canal do Boi. Canal rural, eu já vi um cara que o canal do Boi é uma coisa. É um dos mistérios da vida, sério. Olha. Como é que aquela porra ainda passa? Passa porque, porra, tu não tem noção. Mas tem muito cara que é dono de fazenda de Goiás e tem que ficar ligado nessa parada pra vender cabeça de gado. Ah, roupa da Melori. É, vai ficar a madrugada toda pra comprar um. É sério, cara, uma vez eu fui pegar carona com uma amiga minha, aí eu cheguei na casa dela e tava, não, pode entrar, ela tá se arrumando. Eu entrei, aí tava o pai dela lá assistindo o canal do Boi. Vai! Engraçadão! Cara, eu tenho uma amiga que, segundo boatos, porque eu nunca vi, o pai dela fica assistindo essa porra desse canal do Boi o dia todo. A hora que você chegar na casa dela, o pai dela tá assistindo isso. E tipo, ele se emociona, ele chora vendo o canal do Boi. O nascimento dos bezerrinhos. É o Twitter, né, velho? Arroba do gato. Caralho, velho. Eu vou dar um reply no canal do Boi. Sigam o nosso Twitter, arroba do gato. Caralho. Olha só, arroba do gato está no Twitter. Caralho, não, foi sensacional essa, velho. Eu vou acabar de tweetar, velho. Não, mas falando sério. Falando em canal de TV, canal que irrita, é o canal que fala das joias. Então, comprem agora por apenas 10 vezes de 10 reais esse anel de zircônio. 10 reais, meu filho, é tipo, 50 vezes de 400 milhões de reais. É promoção inédita. Essa aí ele fala que nem. Fala que nem. Pô, fala que é uma criança de 8 anos quando vai falar do brinquedo. Tipo, que é caro demais. É difícil, vezes véio. Das 300 milhões de reais foi meu carrinho de controle remoto. Mas vocês já assistiram, velho? Sério, vocês já pararam pra... Ai, cara. É 5 vezes de 400 milhões de dólares e, tipo, tá lá... Promoção imperdível, não perca em um minuto. Ligue aqui. Você, nossa... Que promoção. Tipo, um anel de rubi. Ah, que chato isso, né? Caraca! Eu compro agora. Todo dia, meu bem. Cara, é muito chato aquilo. E olha só. Mas só que eles não têm aquela voz de Polishop, né? Não. Os Polishop tem uma voz super engraçada. Tipo a TechPix, me irrita muito o cara falar bem assim, mas você tem que ligar agora. Os 5 primeiros ligadores vão ganhar um desconto de 30 ligadores. Não, e tipo, eles falam o seguinte: a câmera digital mais vendida no Brasil. Até hoje eu não vi nenhuma TechPix na minha vida. Eu conheci uma pessoa que tinha uma. E ela falou que era uma merda e guardou no armário. Véi, eu usei uma TechPix uma vez pra gravar uma entrevista, véi. E eu me arrependi porque a entrevista não teve nenhum som. Aí eu tirei zero na matéria. Porque aí você pegou e escondeu sua TechPix. Nunca mais usou. Não, véi, emprestado. Tipo, então eu acho que é por isso que você nunca vê mais uma TechPix. Emprestada do revendedor ainda, né, véi? Tipo, acho que tá com 50 TechPix lá na casa dele. As pessoas têm a TechPix, mas escondem de tão ruim que ela é e, tipo, nunca mais aparece. É por isso que... Vergonha aí, cara, você já ficou sabendo que era TechPix? Não, não. É por isso que ela custa menos de R$1 por dia, se você ligando agora. Porra, velho, se você parar pra pensar, R$1 por dia é coisa pra caralho, cara. Não, velho, menos de R$1 por dia. Não, é R$1 por dia. E, na verdade, teve uma época que eu acho que eles estavam em crise, não, em superávit, que eles estavam fazendo por mais de R$1 por dia, tava R$40 por mês. Acho que eles estavam se dando muito bem. Mas aí agora voltou pra R$1 por dia, então eu acho era que... Era na época que eles estavam no desespero, porque ninguém compra essa porra. É por isso que eles passam na televisão. Pros primeiros 140 milhões de pessoas que ligarem, a gente vai fazer um depois falou de mim. Véi, eu tenho uma dúvida, velho. Alguém já viu o cogumelo do sol também? Porque eu nunca vi esse cogumelo do sol. Cogumelo do sol, velho. Dá a impressão que você vai abrir e falar assim, pô, por que você não pega um cogumelo do sol aqui? Aí você abre a vasilha assim, oferece pra pessoa, a pessoa olha e... Ah! Meus olhos! Que é um cogumelo brilhante, né? O único cogumelo do sol que eu conheço é aquele que o Mario pega pra ele tacar florzinha de fogo, bolinha de fogo. Mas que é uma flor. Aquilo é uma carne moída. Hã? Que? Que porra é essa, velho? Que? Por que é uma carne moída, velho? Ele parece carne moída, velho. Aquelas bolinhas de fogo que ele taca. Vocês não acham, não? Caralho, Emily. Parece umas porpetas. Carne moída, pô. Pariu. Velho, deixa eu falar minha dúvida. Depois joga o deixa eu falar minha dúvida. Posso falar minha dúvida? Eu quero falar minha dúvida. Tudo bem se eu falar minha dúvida? Fala, porra. Véi, tem um cara que eu odeio muito, que eu odiava muito, e que provavelmente a maior parte do Brasil odiava muito. E eu não sei o que aconteceu com ele, véi. Aquele cara das Casas Bahia, véi. Ah, o que aconteceu mesmo com ele, véi? Que aconteceu? Quer pagar quanto? Tá vendo esse refrigerador? Você vai te pagar aqui só R$999, tá vendo? Sabe o que aconteceu com ele? Sabe o que aconteceu com ele? Teve uma vez que no comercial, não sei se tava no texto do comercial, mas ele falou uma parada tipo assim, ah... Como é que foi que ele falou? Ele falou, tipo, ah, é... Paga quanto? Não, não, ele falou, amanhã, você paga o quanto você quiser. Ele falou uma parada desse tipo. E aí um cara entrou na justiça, foi, falou assim, ah, não, eu quero levar essa geladeira aqui por R$1. Ele falou que eu posso pagar o quanto eu quiser. Entrou na justiça, o cara levou a geladeira por R$1. Aí as casas do pai demitiu o cara. Não, aí, nada a ver isso. Não, é sério, porque ele falou no comercial, aquilo ali, tipo... Basicamente tá certo, porque tipo, o que ele falou foi dito público e tal, não sei lá, aí tava valendo como uma corrupção. Mas... É sério, aconteceu mesmo. São lendas, cara. Assim como eu falo que ele morreu, morreu por culpa de uma explosão. Nossa! Essa lenda urbana aí, eu não vi. Né? Ah, da explosão de ofertas, você nunca ouviu, não? Puta que pariu. Graças a Deus, não. Ai, ai, delícia. Mas é, cara. Aí agora ele se... E também tem a lenda que, na verdade, ele é todas aquelas cinco pessoas que falam. Até o preto e até a mulher. Santo Cristo. Você tá ligado que aquele preto, você tá ligado que aquele preto lá, ele é o dublador do Xion, né? Dos Cavaleiros do Zodíaco. Sério? Sério. Que foda. Esse é um Lostre TVs 42 polegadas, ó. É uma TV 42 polegadas com conversor digital por R$1.599 à vista. O quê? Você não passa de um ancião se agarrando à pouca vida que ainda lhe resta? O que poderia fazer? Agora voltando ao ódio de pessoas da televisão. Eu acho que, certeza, eu não sou a única pessoa que odeia esse cara, mas eu odeio muito, cara. Eu odeio muito, de verdade, o Gugu. Nossa, velho. Eu tenho um ódio tão grande pelo Gugu. E não só pelo Gugu, pelo programa do Gugu. Porque, sério, às vezes eu assistia com a minha mãe, minha avó e família em geral. Há muito tempo atrás era massa, tipo, aí, de volta para a minha casa, de volta para a minha terra. Aí, Maria José vai ganhar uma casa e ela não sabe disso. Uma coisa que você acha impressionante no Gugu é que naquela porra tudo é surpresa. Ninguém nunca sabe de porra nenhuma. Filha da puta, não conta nada. Não, e agora nessa da Record. Ninguém sabe de nada. Ah, mas qual seria a graça do cara falar bem assim, de volta pro sua terra, se a gente vai gravar e você vai voltar pro sua terra. Velho, mas... não, sério. Vai ter graça. Tem que ter surpresa. A pessoa tem que fazer... Coisa ou outra, minha terra. Às vezes, se isso acontecesse às vezes, ia ser uma coisa. Mas, tipo, toda hora, tipo, tudo que acontece naquele momento, ela vai ganhar um dia de folga, mas não sabe... ela ganhou, ela achou um real na rua, mas não sabe o que eu tô falando, gente. Então, agora, nesse novo Gugu na Record, que tem aquela maratona lá, que a mulher tem que cortar uma corda e sair correndo e correndo pra plateia e gritar, lambe minha bunda e volta. Não nessas palavras. Desculpa, foi a primeira coisa que apareceu na minha cabeça. Enfim, cara, eu adoro a televisão brasileira, cara. Aí ela volta e tem que construir um esqueleto, achar o X da questão de uma conta de matemática e gritar lá, lama minha bunda de novo. E, velho, e fica contando. Porra, é isso, velho. Véi, imagina a mulher fazendo as paradas. Daí ela corre lá pro microfone e fala: lambe minha bunda! E volta pra banheira. Dá um close na cara do Gugu assim, tipo, ok, fez. Caralho. E hamster com cara desconfiado, sabe? É tipo o cara daquele hamster lá, velho. Pô, mas é tipo isso, quando não é lama minha bunda, é tipo, papapá, pipipi, eu vou ali fazer xixi, tipo isso. A Emily decora o que as pessoas falam, meu Deus. Por quê? Cara, por que a televisão brasileira é tão sensacional, cara? Não, mais legal que isso, cara, é aquele jogo do... Uma parada que eu odeio é o Faustão. Eu sempre odiei o Faustão, sempre vou odiar o Faustão. Mas, uma parada que, ainda mais porque agora ele tá magro. Então eu perdi motivos pra xingar ele de gordo, filho da mãe. Agora eu só posso chamar ele agora de... Agora ele é só o Fausto, né? É. Não é mais Faustão. É o Fausto e edição de sombra. Eu nunca entendi quem é o Faustão. Tipo, o Silvio Santos é o dono do SBT, não sei o que, famosão. E Faustão é quem, velho? Ele é só um... Faustão era um gordo avulso. O gordo das pernas finas, cara. É. Que deu sorte. Que deu sorte. Não, o Jô... Porra, o Jô era ator, o Jô era comediante. É, o Jô era... Mas não, sim, o Jô é foda, mas eu tô falando, por exemplo, o Luciano Huck, tipo, não são nem, tipo, é o Gugu, o, como é que chama aquele, o Celso Portioli. Mas todos esses são apresentadores de programa de auditório que bombaram porque eles têm uma simpatia. O Faustão também não tem simpatia. Não tem simpatia. Ô, louco, qual é a simpatia do Faustão, velho? Ô, louco, bicho, pera aí, meu. A pessoa tá falando e ele fala, ele já corta a pessoa. Que é uma coisa A única coisa boa do Faustão que tem, velho, são as videocacetadas e só. Que não tem mais, que tipo, agora ele já anuncia aí. E você curtiu as videocacetadas? Tipo, não tem 3 minutos cinco mais. Minutos. Não, eu nunca entendi uma parada, tipo, o Faustão, de vez em quando ele pega aquele papelzinho dele, eu nunca vi cara de programa de auditório pegar papel, mas tudo bem. Quer dizer, só o Silvio Santos, ele pega o dinheiro e joga. Uhul! Mas tudo bem. Aí ele pega o papelzinho dele. E aí ele começa a ler, tipo, e um abraço pra Carolina do Irajá e não sei o que lá. E ele, tipo, manda beijo pras pessoas. Não, é tipo a programação, tá ligado? Tipo, você vai apresentar trabalho na escola, se você for com um papelzinho na frente com cola, reprova. Você perde ponto, reprova. E, tipo, ele na TV aberta, velho, falando pra milhões de pessoas, lendo a programação, tipo, parece que não estudou, saca? Parece uns guardanapos. Agora vai acontecer isso no programa, pá. Vamos lá, segue aí, diretor. Tipo, ele só tá lá pra falar, saca? Ah, tipo, que ele ganha bilhões por mês. Vamos ver que ele tem, sei lá, amnésia, alguma coisa. Porra, mas uma parada sensacional do Faustão é aquele jogo que vem aquele muro com o formato que a pessoa tem que fazer pra ela atravessar. E eles colocam uma pessoa gorda pra fazer isso. É Epic Troll, velho. Epic Troll. Caralho, as pessoas caindo na piscina é a melhor coisa do mundo. O maior trollador da TV é o... Com certeza, velho. E o Faustão tenta imitar o Silvio Santos, mas ele é muito paia, velho. E o Faustão não deixa as pessoas falarem. Eu odeio quando o Faustão deixa as pessoas falarem. E esse foi o Rafa, bicho! É, aí de repente. É desse jeito. Aí, e vocês? Qual foi o seu show? Aí ele, o meu show? Ô, louco, bicho! Não. E vocês entendiam? Eu não entendia, tipo, quando eu era. Pequena. Mais nova. Mais nova. Pequena você é, sempre foi. Vamos parar com o bullying aqui, tá bom? Enfim, é tudo inveja, recalque de vocês. Enfim, vocês entendiam quando ele falava vamos para o reclame do Plim Plim? Eu ainda não entendo isso. Eu ficava assim, o quê? Vai ter jogo agora? Alguma coisa do tipo, acabou o programa? Eu entendo que os reclames do Plim Plim que ele fala quer dizer os comerciais. Mas por quê? Tipo, da onde saiu essa expressão? Pois bom, é, Plim Plim reclame... é porque... Plim Plim é a marca da Globo, né? Reclames é um jeito de chamar os comerciais, cara. Pois é, mas tipo, eu nunca... Mas é tosco. Eu sempre imaginei que ele tava enchendo tanto o saco das pessoas, tanto o saco, que o diretor falava, véi, tá bom, véi, chama os comerciais, você tá enchendo o saco. Aí, tipo, vamos agora para os reclames do Plim Plim, tipo, vamos agora pro comercial porque o diretor tá reclamando. Tipo, o dono da Globo tá reclamando, vamos pros comerciais. Tira esse gordo filho da puta daí, eu quero escutar mais então. Caralho, velho. Eu acho que a gente tem que falar de outro insuportável da TV. Do quê? Galvão Bueno. Velho. O Galvão Bueno, ele fala tanta merda, velho. É sério. Que eu às vezes eu fico espantado das coisas que ele fala, velho. Ele às vezes ele quer dar uma de profeta, ele é insuportável. Não, sério, na Copa do Mundo de 2006, quando o Brasil perdeu, eu fiquei muito triste, né? Porque o Brasil tava perdendo lá. E aí, de repente, ele falou... É, amigo! É um sonho que vai acabando! Ele vai te destruindo, sabe? Cada vez mais. Aí, você assistiu até aqui e não deu, né? Não deu pro Brasil ganhar. O Brasil perdeu. O torcedor tá triste. O torcedor tá... Que isso, velho? Para de me destruir, velho. Pô, mas acho que esse é o trabalho dele, né, velho? Podia acabar com a esperança da humanidade. O trabalho dele é falar o que dá na telha dele, cara. Se ele quiser falar, tipo, nossa, galera, isso aí, comi uma disputa puta ontem. Mulheres. Pra sério, levar, sério o acho que eu acho que o Jaider vai concordar comigo. É, vocês, mulheres, muitas delas, não estou generalizando, não nasceram para comentar o futebol. Eu concordo plenamente com você. Porque quando elas vão comentar o futebol... É sério. Tá, não dá. Não dá, gente, não, futebol sério. Futebol não foi feito pra mulher, velho. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Sério não mesmo. Foi, não foi. Aí as mulheres tentam apresentar futebol. Ela serve pra reproduzir a notícia. Falar o que estava acontecendo. Mas falar na hora ali, saca? Começar a dizer o que tá acontecendo, não dá, galera. Não, não, vocês podem me chamar de preconceituoso, mas acompanha na rádio pra você ver a mulher falar. É muito insuportável. Não dá, velho, sério, não dá. Futebol é, não combina com mulher, não tem nada a ver. E tem mulher que finge que é mó fã e não sabe merda nenhuma, entendeu? Adoro futebol, né? Que mentira, velho. Veste uma blusa do São Paulo e fala que gosta, vai se fuder. Olha, eu acho mesmo que muito insuportável mesmo são as propagandas de rádio. Véi, eu vi uma que foi a mais insuportável de todas. Ele falou bem assim, tá sentindo esse cheiro? Não sentindo esse cheiro? Não, claro que não. Porque a nova tinta sem cheiro subiu. Cara! Não. Porra, eu não tô sentindo esse cheiro, desculpa, eu só tô te ouvindo, amigo. É. Não, e o mais. Isso. Ah, vocês vão concordar comigo. Eu tô falando de futebol agora, porque eu entrei na onda, mas... Jornalista parcial. Que, por exemplo, o cara tá narrando um jogo, né? E aí você vê claramente que ele tá torcendo pra um time mais que pro outro. Ah, isso nem irrita mais, cara. É normal. Caralho, irrita muito, velho. Não tem nenhuma, cara. É normal, porra. Todo mundo faz isso, cara. Na cara. Tipo, porra, Band, você vê jogo na Band, cara, é óbvio que eles vão torcer pro time paulista. Você vê jogo na Globo, eles vão torcer pro time carioca. Porra. Caraca, tem vez que eles falaram até que não foi pênalti. Caraca, muito tenso, velho. Sério, teve uma que tava vendo o jogo de Cruzeiro e Atlético, né? Dava pra você ver que o cara era atleticano. E aí o cara chama Magno Alves, né? Aí, tipo, ele tava narrando, aí de repente ele começou a elogiar o cara do time do Atlético do nada, saca? Isso aí, o Magno Alves, Magnata, joga muito, não sei o que. Que isso, mano? Não, porra, é sério, tipo, eu assisti, uma vez teve, tipo, Botafogo Flamengo e tal, e tava Botafogo 2-0. Tá, isso foi um bom tempo quando eu assistia futebol, não venho me perguntar quando. Quando e você aí, se importava, né? Quando I did give a fuck. Quando eu realmente dava algum crédito pro futebol. Aí tava, tipo, Botafogo 2-0 e tal, e, tipo, nos dois gols, o cara que tava, tipo, comentando junto, nem era o Galvão, era um cara aí. Tipo, ele, gol do Botafogo. Aí o Flamengo fez um gol, Sério, cara, eu acho que o cara levantou e começou a comemorar pela salinha, cara, porque ele ficou muito animado. Faltou ele rolou, porra, ele fez muita coisa, cara. Isso, mas enfim, eu particularmente odeio meus 2 metros de altura. Fique bem claro. Eu odeio os meus 1 metro de altura. Então. É triste. Ainda odeio ser baixo demais e eu odeio ser alto. Eu odeio os meus 3 metros de raio de cabeça. Eu odeio os meus 2 metros de pé. Eu odeio os meus 2 metros de pi. Nariz. Irão. É uma deliciosa comida. O que? Nariz? Pirão. Oh, quer dizer, pirão? Ah, tá. Enfim. Eu ia fazer um trocadilho com pirão, mas deixa pra lá. Esse. É, por favor. Melhor deixar mesmo. Mas é porque tem muita coisa que pode ser trocadilho com pirão, né? Pra lá. Enfim. Faça logo seu trocadilho, Rafa, que eu sei o que você quer fazer. É por causa que o GG falou assim: o que é bom? Ah, o que é bom? Nariz não, pirão. Hum? Eu pensei que era piroca. Tá bom, brincadeira. A piada foi mais ou menos essa, cara. Não, era brincadeira, gente. Não, mas sério, a piada era mais ou menos essa. A intenção do Tucci era falar mais ou menos isso mesmo. Bom, enfim. Galera, terminando o cast por aqui, isso mesmo. Mas antes, não se esqueça de clicar na promoção da Game Company, que agora você adata. É dia 9 de setembro que vai sair o sorteio do PSP. Então não se esquece de clicar lá. É, diz de onde você veio, que foi do carambacast.com, e você vai estar correndo a um PSP. Então se você... Se tu mentir, a gente vai saber. Vai saber, enfim. Mas cara, é muito simples. Clicou lá, cadastra, diz de onde veio, que foi do caramba, e você vai estar concorrendo ao PSP. É foda. E... também não se esqueça de clicar nas novas coisas do caramba aqui agora. Tem curtido o Facebook, clica em curtir. Clicou? Pronto, foi. Clica em tweetar também, pra tweetar o link do caramba. E o que mais que tem aí novo de novo aí? Enfim, um layout novo pra vocês aí. Também me sigam no Twitter. Isso. Diz o que vocês achou também nas paradinhas sigam novas do layout aí também. Tranquilo? Bom, isso daí. Siga todo mundo no Twitter. @... todos. Mas enfim, terminando. Mande sugestões de temas que você quer ver no caramba. Isso, manda aí sugestões. Pra facilitar a nossa vida. Isso. E comente bastante. Comente bastante. Comente. E não se esqueça de comentar. Ok? Vamos terminando por aqui, galera. Nosso Talavista. Fui. Palmas. Oi. Beijo do gordo. Boa noite!